Fala, Juliette, para ingresso, o jornal 6225. Paciente da Juliette, meu endereço. É, mantém. Decolar 228, controle 208, boa viagem. Controle Salvador, passaria do 2221. Passarei 2221, bom dia, contato radar, suba 100, restrições para o nível 160, saída Momo. Sem restrição para 160 na saída Momo, passarei do 2221. Juliette com 11-6225. Decolagem autorizada, pistão zero, vento calmo. 171, decoladas 33, controle 208, boa viagem. 208, bom dia. Salvador, bom dia, TAM 3171, TAM voando 2500. 71, contato radar decolagem, suba para o nível 320 via TAM voando. 320 via TAM voando, 3171. No Bravo para Recife, aguarde cópia com a PUCA, decola da 17. Possibilidade de voar Motiva. Pede Leda, TAM 3171. Proa de Leda, o 3171. Salvador, o passageiro 2221 autoriza direto Barreiras? Guarde, passageiro 2221. Dois autorizado, Barreiras. Direto Barreiras, muito obrigado. Voo 2000, guarde cópia, Quarburu. 3171, chama agora Recife, frequência 125.1, alternado 128.35. Recife 251-2235. Bom dia. Certo. Autorizado aguardando você, fundo aí. Lima Quilo Bravo, na escuta. Do Recife, nível 1 no 0, decolagem da pistão no 7, curva esquerda, no perfil da Conde. Via Uísque 33. 0241 no transponder, controle 1208. Táxi até táxi aí papá, reporte para ingresso. Lima Quilo Bravo. Azul 5126, copia? 5126. Salvador Confins, 360 autorizado, VP Zulu 21. Plagem da pista no zero, curva direita, na árvore 1, no transição anel. 5464, transponder, controle 208. 6 autorizado. Confite de golpezinha zero via rota. Beleza, via 2121. Saída arborando, transição eleva. Transponder 5464 e o controle. O azul 5126. Parece, chame pronto pro táxi. Você pode pro táxi, azul 5126. Grau, subiu uma coisa brava. Privado ingresso, esquerda via pista, reporte nele, ponto cabeceiro no 7, mínimo pro bravo. Pronto, Lima Quilo Bravo. Siga, Lima Quilo Bravo. Pronto. Pode chamar a torre na frequência 118.95. Lima Quilo Bravo. Siga. Pronto. Plagem autorizada, pistão 7, vento calmo. 128.8. Vai chamar Recife 1260-1288, passaria do 2221. Do Azul 5126, com 92 a bordo, 4 horas e 42, autonomia, alternando Galeão para o táxi. Índia no ponto de espera, chama novamente pronto, 5126. Índia, chama pronto, considero o Azul 5126. 3153, aguarde contra, passando 1. Escola, escuta. Bravo decolado aos 45, controle 208, boa viagem. Obrigado, controle, Torre, muito obrigado. Bom dia, Papatango Lima Quilo Bravo. Papatango Lima Quilo Bravo, cheque seu transponder, ainda não recebo. Prossiga para o nível 1-10 na saída código. Central, a verificação, caso não obtenha resposta, vou trocar para o equipamento 2, senhor, obrigado. Lima Quilo Bravo, agora recebo 2 mil pés. Bravo, certo, passa 2 mil. E pronto, ficou 2 mil. Tente, estimado de mais um minuto para a decolagem. Decolagem autorizada, pista no zero, vento calmo. Decolagem no zero, 5126. 51-2000, decolado aos 49, controle 208, boa viagem. 208, Azul 5126, obrigado, bom dia, bom trabalho. Salvador, muito bom dia, Azul 5126, Arbor 1. 0, via Pesuro 44, até seguro, pós OP novembro 857. Decolagem da 1-0, curva à direita, na Silva 1, no Lida, Tóquio. 5466, transponder, controle 208. Queria confirmar a saída? Sanvo 1, Lida, Doc, Sanvo, Sierra Alfa, Novembro e Vitor Oscar. Ok, então copiou a autoridade do Galeão, 340, Pesuro 44, até Porto Seguro, OP Novembro 857, até Moço, Cepalda 1-0, Sanvo 1, Lida, Doc, Lu, transporte 5466, 208 é o controle, está 3153, na posição 2. Foi ativo e pronto. Camarão, obrigado. Bravo, controle. Prossiga. Poderia trocar o equipamento, estou recebendo intermitente. Troca agora, senhor. Geral 9972, bom dia, sendo identificação, chegada para o MED, desce para o nível 050. Identifica o MED 050. Felizardo, Tibetax. Semana, obrigado. controle do 9972, pode vai, tá? É o 9972, autorizado direto em Itapê. Controle de tráfego do 9972. Pode liberar a restrição de velocidade em Itapê? Está livre, federal. Livre. Controle de Salvador, bom dia, tá 3507, para o nível 200, para o 160, com a informação Foxtrot. Bom dia, tá 3507, achando a identificação, chegada bom, desça para 4000 pés, com ajuste 9015. Chegada bom, descendo para 4000 pés, o ajuste 9015, tá 3507. Azul 5, 126, chame agora Recife, 1260, alternado 128, décimo 8. 260, 288, obrigado. Sigo, tá, meu Golfo. Autorizado em Marimar sobre o voo Mauro de Freitas, decola com o próximo em coordenação. Aciona 0142 e controle 208. Procedimento correto, autorizado o acionamento, chame pronto para decolagem. Salvador, Oxanéia 6225 para autorização Brasília, nível 380 inicialmente, posição é a 1-1. 6225, aguarde cópia, prepare Arbor 1. Arbor 1, aguardando para cópia. Chame no ponto de espera pronto, ajustado 1015. Qual é o ponto de espera? Tá, 3153. Hospital 9972, está autorizado a final do procedimento, desça para 12 mil pés, informe estabilizado. Desce para 2 mil pés, vai informar estabilizado. Bom dia, Azul 4201, informação Fox 360 para Campinas. 301 na guarda de Papa número 2, prepare a subida, vamos. Obrigado. Autorizado ali, decolar pistão zero, vento calmo. O 3204-208, boa viagem. 3018, ótimo dia, 3153. Autorizado, controle autorizado o procedimento do sideral. Autorizado sideral, forma estabilizada. Vai colar. Autorizado, bom dia, 3153, passa 1500, visão, voo no alfa, sucessiva direto, Leda com referência. 3153, contato radar, autorizado direto Leda, suba para o nível 340. 340 autorizado, está 3153. já teria a nossa autorização, o Xandé 6265 no gate 11. Afirmo, tá pronto? Pronto. Salvador, Brasília, 380, BP do Luno 7. Decolada 1-0, curva direita, Arbor 1, posição elétrica. 5512, 1208, controle. Autorizado para Brasília, 380, Pedro Luno 7, decolando a 10, Arbor 1, 1 com curva direita, 5, Elefa, 5512, 208, Xandé 6225. Correto, me encontrar onde? Bravo, obrigado. Visualizado visual 9972. Xandé Torre Salvador, na frequência 118.95, considerar o 72. Torre 295. Torre, bom dia, considerar o 9972. Ajuste no 0 no 5, pouso autorizado, pista no 0. Vento calmo, pista molhada. Livre pouso, considerar o 9972. Pronto para decolagem? Pronto. Inicialmente decola e na vertical da NMAR e aguarde por seguir com o ProSul, tráfego nacional da 1-0 já na curva final. 972 à sua esquerda, helicóptero decolando, ele ponta aproximadamente 3 milhas da cabeceira, à esquerda, não interfere. Paciente, o zero 9972. Golf já fora do sol, visual coronado na final, aguarda em Neymar. Frente ao hotel Romeu Golf, aguarde na NMAR. O sobrevoo é a esquerda ou a direita da sinal da 17? Vai ser a esquerda, setor eco, ao norte da torre. Frente, quando dá presente, autorizado prosseguir sem interferir com a sinal da 10, o hotel Romeu Golf. Vai prosseguir então, não interfere com a sinal da 10, o hotel Romeu Golf. Você é a cópia do 4201? Afirma, tá pronto? Pronto. Salvador Campinas, 360 autorizado, via Pesolo no 0 até Cubado, após a Pesolo no meio, sai conforme. Decolagem no 0, curva direita, Sambo 1 no Leda, ótimo. 55 no 3, 1208. Bom dia, contato Rádio. Achando a identificação, autorizado o direto ITAP, desça para o nível 050. Identificou, ITAP 0501. 3153, chame agora Recife, a frequência 125.1, alternado 128.35. 125.1, alternado 128.35, um ótimo dia, 3153. Realmente. O Batango Lima, Quilo Bravo, está 8 milhas para a Poção Conde. Mantenha o nível 1110, serviço rodar encerrado e chame Aracaju na frequência 120.3. Aracaju 1203, obrigado. Os pegas andamento do Xandé 6225 na 111. Autorizado, chame Taco. Autorizado, chamarelo, né, Zero 9972, solo ao 09, direita Alfa Kilo Parte 3, 62 ali na posição. Direita Alfa Kilo Parte 3, 9972, informa que tem uma chuva moderada para média bem na metade da pista. Cliente, o federal, obrigado. Boa noite, tá bom? Do, siga. Sobrevoo, agora vai ser Stella Mari, assim que possível, cruza a 10. Está presente agilizando. Hotel Romeu Golf. Já iniciou o Hotel Romeu Golf. Cruzou a 10, vai cruzar agora o eixo da 35. Tente, até o meu gol. Pátio 1 em Índia, no ponto de espera chama novamente pronto, 6225, a gente no 096. 096, Pátio 1 em Índia, ponto de espera chama novamente, cadê a gente? Hotel Rio Golfo mantém o setor sul, as proximidades aí do farol de Itapuã, sem interferir com a pista no zero, tráfego agora passando Duna para pouso. Assim a gente vai manter o litoral sul entre Estela e farol de Itapuã. O azul 4201 no box 01, puxa acionado. 01 ou 03? Desculpa, 03. Após o Avianca autorizado, no 3, unidade. Após o Avianca autorizado, azul 4201. Completa a final do procedimento e chame a Torre Salvador 118.95. Informe que temos um helicóptero no farol de Itapuã, mantendo 500 pés. Ok, vai chamar a Torre 19.895, tá 3.57, frente do helicóptero. Torre Salvador, bom dia, TAM 3597, passando de Simbra, rebaixado checado. TAM 3597, tráfego avistado, ajuste no zero, no meio, pouso autorizado, pistão no zero, vento calmo, chuva leve sobre o campo, pista molhada. TAM 3597. Afirmativo, livre pouso, pista no zero, tá 3597. Salvador, bom dia, o Chanel 6211 com a Fox Flash, por gentileza, Galeão 380. 2-1-1 na guarda de copo, prepare a São Rum. São Rum na guarda. 2597, autorizado a final do procedimento, desça para 2000 pés, o ajuste no zero no meio, informe estabilizado. 2000, informará estabilizado. No 7, solo 17, direita, 21, decimal, corretino, alfa, e reporte antes da direita. Livrando 219, tá 35, no 7. Não, mantém-me escuta, tá que se via alfa e reporte antes da direita. Salvador, gol 19, e feedback de posição 09. Quase autorizado, chefe do táxi. Está bom, tá mesmo. Para o táxi azul 4201, temos uma centena a bordo, autonomia 4 horas 24, alterna a Ribeirão Preto. Direita Índia, chame no ponto de espera pronto, 4201. Direita Índia, informa no ponto de espera. Aliás, é pronto, 6225. Frente, aguarde para decolagem, 6225. Passa 5. Prêmio 225, decolagem autorizada, pista no zero, vento calmo. Vira e decolagem não no zero, vento calmo. Decolado aos 20, controle 208, qual viagem? Obrigado, bom dia, minha 225-20, é. Xanem 225, contato radar na decolagem, suba para o nível 380, autorizado direto ao LFA. Direto, LFA 380, minha 225. Salvador, gol 963 para o táxi. Está com 122 a bordo. Autonomia de 13, 20 alterna a cabine. Gol 963, observe a aeronave da TAM ingressando e parqueando no. E vai parquear no 7. Mas o tráfego é 3 horas. Bate 1 e Índia. Com a espera de chame novamente pronto. Gol 963. Gente, após o Tano 7, autoridade via pátio. Pátio 201, decolagem autorizada, pista no zero, vento variável 3 nós. Vento não no zero, pátio 201. Salvador, Ocean 6211, aguardando autorização, Galeão 380. Está autorizado para o Galeão, nível de voo 360, via Pesolu 44, pé seguro, pós ZP novembro 857, segue conforme. Decolagem 1-0, curva direita, no perfil da FAMV 1, no Leda, DOC 5515, transponder, controle 120, decimal 80. Galeão 36, decolando a 10 com curva direita, FAMV 1 no DOC, por seguro, Pesolu 44, upper novembro 857. 515, transponder 1208, 6211, está no 05. Correto, time pronto, no 5. Chama lá. Approach Azul 2775, 75, fly level 190, information Foxtrot. Azul 4201, ready contact zero on departure, climb level 360, flying heading Leda position. Interceptor localizador, o Rio 5975. Rio 5975, completa aproximação, chame a torre Salvador, 118.95. 118.95, Rio 5975. Azul 2775, Salvador Control. Azul 2775, fly level 190, information Foxtrot, ready for descent. Azul 2775, ready contact, fly direct to Balmag, descent flight level 050, connect 1016. We'll fly Balmag intersection, descending flight level 050, 1016, Azul 2775. Azul 4201, estão voando. Azul 4201, bom dia, contato radar, suba para nível 360, autorizado o Leda. Autorizado o Leda, 360, Azul 4201. Gente, pista molhada. Com a direita, o helicóptero mantendo a linha do litoral sem interferir com o seu pouso. 7, 1975.